Dois maluco e uma mina, general mira e atira, revolta ira, não teve espaço pra traíra. Fé em Deus foi a nossa opção, muita ideia na cabeça com papel e caneta na mão. Pé no chão, caminhando com humildade, convencido que o maior perigo nasce da necessidade. Dignidade foi preciso pra ficar em campo, não colho falsidade, porque caô não planto. Não desando, não quebra o meu encanto, eu não sou bandido, mas eu também sei que não sou santo, incitando, preto não ser branco, na pista miliano, o meu sistema eu implanto, conexão CDD, Catumbi, prevalece o papo reto que sempre predominou aqui, foi necessário muita fé, toque de macumba e oração da igreja pra ficar em pé, buio da 12, na rima não faz pose, pega a filmadora, focaliza e me dá um close, pintando um set com todas as tintas, face igual a Fênix, renasça das cinzas. Nossa amizade é como um elo de corrente, a força da sinceridade é que mantém a gente. Na nossa história, mais sufoco do que glória, mas o respeito sempre esteve em nossa trajetória. Nosso sucesso partiu da consideração, só papo reto, sem brecha pra vacilação. A ponte aérea, Catumbi, CDD, é o contato permanente que sempre vai ter. Sobra-se o fiel do bonde chapa quente, com buio da 12 em fé em Deus, sem quebrar a corrente. O nosso som é a cara do povo, tá no recalque pela saco, então baba meu ovo. São três cabeças de raiz no microfone, pra conspiração é um derrame, o couro come. Ficar de longe, escariote igual os homens, jogando conversa fora com a porra do meu nome. E muita gente até me criticou, que o amigo do passado me abandonou, virou as costas pros parceiros de verdade. Eu nunca liguei pra esse tipo de crocodilagem, eu tô cagando pro que acham de mim. A minha personalidade sempre foi assim, não se toca, bota a cara na pista Mr. M. Conspirador no meu escritório é igual a PM. A trinca é forte, minha rima é igual uma Glock, punho Camilo e Bill, demorou, tu tenta a sorte. Não sou de condomínio nem mundinho de TV, meu preço foi um caixote ao contrário de você. Se quer pagar pra ver, se prepara, chapa é quente, minha CTPS é carregada como um pente. O bonde é do som, é melhor ficar esperto, minha mente tá tranquila porque aqui o papo é reto. Disposição é que se vai pra pista, estereotipado como um extremista. Cuidado se você tiver na nossa lista, bicudo com bicudo vem quem baixa a crista. Fé em Deus é preciso ter, se quiser viver no comando a partir daqui, Camila CDD. Vida de rua, quem vive não atua, levanto minha moral sem precisar ficar nua. Verdade crua, de quem vem de milha e milha, MV descendente, também faço parte da família. Sigo na trilha, afiliada à quadrilha, caô de pela saco, vem de baixo, não me humilha. Eu não aturo patricinha, o pesadelo dessa vez passa batom e usa calcinha. Meu pensamento tá expressado na minha fala, mas se eu ficar calada, eu não serei canonizada. Fechando com lado amigo, constantemente perigo, e mais a porrada de mina que eu sei que fecha comigo. Não vacilo, meu ritmo é aquilo, desço do meu salto, perca a classe, mas não perco o brilho. Feminina, de acordo com o clima, subo o morro, desenrolo e desço com uma pá de mina, de atitude que não aceita a submissão. Bati de frente e assumi a situação com a garra de Dandara. Não vou deixar ninguém me amarrar e dar tapa na minha cara. Vai ser difícil me calar, aqui quem fala é combatente, K-M-I-L-A. Como é que se vai pra pista, estereotipado como um extremista. Cuidado se você tiver na nossa lista, bicudo com bicudo vem quem baixa a crista. Por Deus iluminado, por todos os tambores aclamado, usando as palavras pra causar estrago ou alegria, sem simpatia, pode até pedir perdão e não terá anistia. Conspirador, rachador, linguarudo, vai perder sua divisa pra deixar de falar mal de tudo. Não demora, logo chega a sua hora, deixa correr, o tempo é a lei que vigora. Chora discórdia, fica na bola pedindo pra não ser cobrado, chamou pro desenrolo, o caô já tá formado, tá mandado. mas a minha imagem não arranha. Sou sócio fundador do bonde dos piranha e vou na manha. Sempre fora do esquema, afro-brasileiro, carioca da gema. Com conceito, do meu jeito, tenho meu respeito. Tá vivo é um grande feito, quer brincar, brincar direito.